Bem-vindo ao estudo Crescimento Espiritual, fortalecendo sua vida com Deus. Este conteúdo é apresentado por Eterno. Sua jornada bíblica começa aqui. Neste episódio introdutório, vamos conversar brevemente sobre o que significa crescer espiritualmente e como este estudo vai te acompanhar nessa jornada. O crescimento espiritual não é sobre perfeição, mas sobre profundidade. Uma fé que se enraiza, que floresce mesmo em tempos difíceis. Prepare-se para uma série de episódios que vão te desafiar, consolar e aproximar ainda mais do coração de Deus. Vamos começar.